Já a seguir, o irlandês é a nova aposta de Scorsese no Netflix. E só no Netflix, não há exibição em sala de cinema para ninguém. Tenho cá o Rui Alves Sousa para falarmos um pouco sobre isto. Olá a todos, eu sou o Manuel Reis, este é mais um episódio do Já a Seguir e vai ser monotemático. Finalmente, alguma coisa em que só temos um tema e só nos focamos nesse tema. Se ainda não subscreveram o Já a Seguir no Apple Podcasts ou no Spotify, já lá está. No Google Podcasts não, o Google está a ser estúpida, mas vou tentar pôr lá o podcast assim que for possível. Mas Apple Podcasts, Spotify ou noutras aplicações já lá está disponível. Tenho aqui o Rui Alves de Sousa, do À Beira do Abismo. Olá Rui, muito obrigado. Olá Manel, podes falar à vontade, podes falar à vontade para o microfone. Estás bom, tudo bem, obrigado. Tudo bem, estás bem? Estou ótimo. Tudo profissional, sim senhor. Olha, genérico. É, desbaleia, baleia, baleia, chama-se Quero Ser um Ecrã. Já fica ao crédito, que é para não me esquecer no final. Ok, sim senhor. Obrigado por teres aceito o convite para vir falar do irlandês. Tivemos a honra e o privilégio de ver a o única filme. Sessão em sala em Sim, Portugal. Sim, já vamos falar sobre isso. Vamos dividir aqui a análise ao filme em duas partes. Vamos tentar falar sem spoilers nesta primeira parte. Depois vai passar a música de genérica para se considerar o episódio. Depois podem ouvir o resto quando tiverem visto o filme. Isto vai sair ao mesmo tempo que o filme, portanto, ouçam a primeira parte, vão ver o filme, são 3 horas e meia, sim, mas vale a pena, e depois venham ouvir o resto, vamos estar aqui a falar sobre, a tentar dissecar um pouco mais uma obra de Scorsese. O que é que achaste do filme? Eu gostei muito do filme. Sim. Muito resumidamente, gostei muito do filme, sim. Houve uma coisa que me surpreendeu muito, que foi a questão do rejuvenescimento. Uhum. Aquilo que me fez mais impressão não era aquilo que eu estava tanto à espera. Não está tão digital. Não está Há muito analógico. Mas o que faz mais impressão no rejuvenescimento é quando tu percebes que aquilo... Não é a questão do look, é a questão de perceberes que é um homem septuagenário a fazer aquele papel. Sim. Há uma cena, não vou estar a spoiler. É a postura, é o olhar. Não é? Há uma cena em que o De Niro dá pancada a um gajo. Sim. Numa mercearia e não sei o quê. E tu percebes isto que não aquilo... Isto tecnicamente não é um spoiler, não porque é... estamos a falar de um filme de máfia. Claro. Não é? Portanto, claro. Um tipo a dar pancada a um gajo é algo faz perfeitamente parte, normal. Faz parte, é como tomar um pequeno almoço. Sim. Para eles. Exatamente. E tu sentes pelos movimentos que aquilo é um septuagenário. Pelos Sim. movimentos, okay. porque a cara okay. dele está 30 anos mais nova, mas o que me fez mais impressão até foi a questão dos olhos dele, porque pintaram, entre aspas, digitalmente os olhos do De Niro para ficarem verdes. Ao início faz confusão. Mas não sei se também não será uma coisa propositada para o Scorsese querer dizer alguma coisa, não sei, mas também faz a impressão. O Netflix foi gentil o suficiente para nos enviar algumas fotos de cena e dá para ver claramente que não é o trabalho de rejuvenescimento não é tão digital como foi, por exemplo, nos Vingadores ou... Não, em Star Wars não fizeram isso, mas fizeram isso nos Vingadores, muito bem, e noutros filmes da Marvel. O Ant-Man, sim. por exemplo, estávamos aqui a falar em off do Ant-Man, o Michael Douglas no Ant-Man está igualzinho, filme, mas viste essa cena? Vi. Pronto, ele está igualzinho ao Michael Douglas no tempo do Wall Street. E houve a questão também de, no Star Wars, não rejuvenesceram a Princesa Leia numa daqueles tipo spin-offs no Rogue One? Mais ou menos, fizeram um deepfake. Ah, ok, como do Peter Cushing. Foram buscar uma... O do Peter... Sim. Foram buscar uma atriz que tinha a mesma altura, feições semelhantes e depois puseram a cara da Carrie Fisher. Que bonito. Quando tinha 18, 19 anos. Acho que foi mais ou menos nessa altura. Era muito novinha. Sim, já andava enrolada com o Harrison Ford, que tinha 40. Bem, vamos parar de julgar as pessoas. Não, Harrison Ford faz mal. Tinha 40, calma aí. Tinha 37. Tinha 37. 38, para aí, não sei. Mas tinha já 30 e alguns. Não tinha idade para ser pai dela. Não, quer dizer, tinha idade para ser pai dela, sim. Vamos parar com os julgamentos. O que é que tu estavas-me a dizer no final, aqueles últimos 20 minutos, sem irmos muito em detalhe, são formidáveis? São. Eu acho que são... Eu não tenho a certeza se vi todos os filmes do Scorsese, creio que não vi Viste certamente mais do que eu. Talvez, não sei, podes ter visto. Não, podes ter, porque eu tenho percebido que muitas vezes me escapam filmes que a maior parte das pessoas conhecem e que ainda não vi. Mas no caso do Scorsese, acho que só não vi alguns documentários que ele fez, o do George Harrison e o do Bob Dylan e assim. E não devo ter visto, se calhar, o primeiro filme de ficção dele. Mas de tudo o que eu vi, de facto, acho que nunca tinha visto um filme dele com um final tão... tão solene e tão, tão bonito mesmo, quase de levar às lágrimas, pelo menos no meu caso foi o que aconteceu, não sei porquê, porque acho que se calhar aquilo visto de outra perspectiva é muito banal, mas eu achei aquilo mesmo muito bonito e achei de facto que era uma forma de mostrar que o De Niro, apesar de todos os percalços que tem tido nos últimos anos, que ainda tem muito para dar, também como o Joe Pesci, que andou este tempo todo sem aparecer. Porque o Scorsese foi sempre acusado de, tal como o Tarantino, de glorificar a violência nos filmes que fazia, que eram extremamente violentos, explosões de sangue, e fazia sentido. Mas não sinto que tenha sido isso que acontece. O Goodfellas não é uma glorificação da violência. Não. Já agora, acho que em termos de temática, acho que o Goodfellas, pelo menos daquilo que vi de Scorsese, é o mais semelhante que existe a este filme. Se quiserem o recordar... O Casino também. Sim. E mesmo o Lobo de Wall Street acaba por ter uma estrutura muito parecida, que é teres um bocado... Narração e percurso de vida. Narração, percurso de vida e uma... Não é uma glorificação, mas tu percebes que na perspectiva da personagem ela parece que está no paraíso da vida dele, não é? Eu que até é o rei do mundo e depois tens a decadência que vai lá abaixo. Só que esses três filmes têm uma perspectiva muito mais levada ao extremo, tanto na violência como na decadência. E este tu tens o contrário. Tens uma violência que aos poucos vais percebendo... que o que mais importa ali não é o que a personagem faz, mas as consequências do que a personagem fez aos que estão à sua volta. E a partir de mais ou menos para aí dois terços do filme, quando acontece um dos acontecimentos fulminantes, que não vou dizer qual é, acho que as pessoas vão perceber que há uma mudança de tom no filme e que de repente fica tudo muito soturno. Lá está, eu estava a interromper-te há bocado, desculpa, mas estava a lembrar-me também do Era Uma Vez na América, que do Leone, que é muito... Isto acaba por ser muito parecido. Obviamente tens também o percurso de vida, tens um filme que é grande para caralho, mas que se vê bem, que passa. Mas que se vê muito bem, é daqueles filmes que eu fico a ver na televisão, se apanho no zapping, fico a ver e depois quando dou por mim já são 7 da manhã, mas é um filme... E ainda só viste a primeira parte. Sim, sim. Mas é um daqueles filmes que lá está, mostra o percurso de vida de um personagem ou de um grupo de personagens, curiosamente também o De Niro, e também não é só a violência, não é só o crime, também é a própria evolução do personagem, e tal como aqui. Sim, não Era Uma Vez na América tens aquela dimensão onírica de não saberes às tantas o que é que realmente está a acontecer ou não. Há aquelas pessoas que têm a teoria de que é tudo um sonho, eu não acredito nisso. Honestamente, acho que é uma ideia muito preguiçosa que se pode ter do filme. Acho que é muito mais interessante pensar que tudo o que acontece àquela personagem não é mais do que o reflexo de culpa daquilo que ela fez, e que é muito mais interessante pensar que ao longo da sua vida ele viveu completamente siderado por aquela noção de culpa. E acho que é, pronto, esse é o meu filme preferido de sempre, e é claro que ao longo do Irlandês... Era Uma Vez na América? Sim, e é claro que ao longo do Irlandês sentes algumas semelhanças de tom e de emoções que são é muito parecido. E acho que desde essa altura que não via o De Niro tão frágil. Ou seja, frágil no sentido da interpretação dele. Ou seja, está ali com uma personagem que não é de ferro. E há muito tempo que acho que ele não se expunha tanto como neste filme. E acho que resulta mesmo muito bem. Fiquei mesmo muito surpreendido com a interpretação dele. Tu ontem à saída da sala estavas a dizer até deem o Oscar ao De Niro. Epá, embora vá ser um ano complicado porque há Joaquin Phoenix e Joker a considerar, não é? Sim, não, e acho que o Joaquin Phoenix também está extraordinário, provavelmente melhor que o De Niro, mas pronto, são coisas diferentes, só que o De Niro acho que precisa também, se o filme também é sobre redenção, ele também precisa de uma certa redenção para a carreira dele, para desculpar o avôzinho muito à frente e essas coisas, mas acho que vai ser renhido, vai, mas eu não sei, e eu estava a comentar isto com alguém, eu não sei se entretanto vai aparecer um feel good movie daqueles que nunca ninguém ouviu falar, mas que aparece para os Oscars e leva os Oscars todos, ninguém vai perceber porquê. Eu ainda nem sei o que é que vem aí para os Oscars, é impressionante, porque só agora em dezembro é que vai começar a sair tudo o que pode mas até ser agora nomeável. Tem sido, não é? Mas até agora tem sido bastante, tens tido um ano bastante bom, não sim, é? Sim, sim, sim. O Tarantino, tiveste o Joker, tiveste agora o irlandês. Mesmo o Endgame, não... Se calhar, sim, também pode ser nomeado. Criminalizem-me, mas o Robert Downey Jr., fez um trabalho fantástico ao longo destes 10 anos. Eu não como, vi o filme, então não posso como julgar. Iron Man, e considerando que o contrato dele acabou, seria uma boa forma de pelo menos uma nomeação de pena. Peer nomination, pelo menos uma forma de ele acabar o percurso como este personagem. Sim, transforma os Oscars um bocado em Emmys, não é? Quando Fleabag ganhou agora em setembro, porque era a última temporada da série e limpou a categoria de comédia. Uhum. Pode fazer algum sentido considerando... Isso é o que aconteceu também com o Breaking Bad, não foi? Que só ganhou na última temporada ou naquela última dividida não, em duas? Não me lembro se ganhou antes, por acaso. Okay. Pelo menos drama ganhou na última, mas outras categorias acho que o Cranston ganhou antes. Não tenho a certeza. Não tenho a certeza agora de cabeça. Mas podia fazer sentido pelo menos uma demissão de vá, olha, toma. Claro. Sim. Não, é assim, eu não vi, um bom trabalho, toma. Eu não vi o Avengers, mas acredito que tenha ótimos atores. Quer dizer, o Downey Jr. é um ótimo ator. Experimenta, são só 23 filmes. Porra, pois, agora é quanto tempo para isso, não é? Quer dizer, duas horitas por dia. É. Quer dizer, o Endgame são 3. Mas também está ali muito cocó pelo meio, não está? É pá, um Dark World, mas é tudo... O que é giro no MCU é que... E sim, é irónico estar a elogiar o MCU num filme, num episódio em que estou a falar de Scorsese. mas o que é giro no MCU é que é tudo... Tem tudo... Sim, os filmes têm uma fórmula. Sim. Mas está tudo muito bem feito. Era o que estávamos há bocado a falar em off. Os realizadores podem parecer tarefeiros, mas tens lá alguns momentos de brilhantismo na escrita, na forma como o filme está feito. Não, acredito. Isso aí vale a pena. Eu, já agora, já que tocaste nesse assunto do Scorsese e da Marvel, eu sinto só... Há espaço para todos, malta. Não, a minha postura é, há espaço para todos. Mas ele não disse o contrário. A questão é... MCU também pode ser cinema. O que eu achei piada foi que muitas pessoas levaram isto muito a sério como se fosse uma religião, percebes? É assim, sim, é o fandom. O homem está só a dar a sua opinião, que eu acho que é bastante válida no sentido em que, quando ele fala de que estes filmes estão a tirar espaço a outros, então, a verdade é essa, tipo, mas isso é porque as pessoas também querem ver estes filmes, mas tu tens é de mostrar às pessoas que, ok, podem ir ver o Avengers 23 vezes, mas se calhar, em vez de irem ver 23, podem ver 21, e das outras duas vezes vão ver outros dois filmes, percebes? Muito simplesmente isso foi como aconteceu no outro dia, fui ao cinema com uma amiga minha, ela queria ir ver o Maléfica 2, e eu, não, vamos ver o Mutant Blast. Olha. E ela saiu da sala muito sorridente. Pronto, ainda bem. Com o filme. Calmem-se lá. Com a lagosta falante. Com a lagosta falante, o Pierre a falar francês. Fils de pute! É formidável. Mas há espaço para tudo. Há espaço para tudo. Acho que o público deve ser mais educado. Não só na forma como consome cultura, mas também como critica cultura. Não, e ter só a questão de que há muita coisa, percebes? Não, não vale a pena estar sempre a ficar no mesmo. Pá, e como sabes, eu não tenho nada contra a Marvel, não acompanho só pela questão de que são 23 filmes. são 3 por ano. Mas li muita Marvel na vida. Vi aqueles primeiros filmes assim, todos. Nem tanta, por acaso. Não, eu li muito e vi os primeiros filmes. Vi os Homens-Aranhas, do Sam Raimi, vi os Hulks. Isso é ao lado. É um universo ao lado. Eu sei, mas o segundo do Edward Norton não é. Vi o Quarteto Fantástico. Muito ao lado. Um e dois. Muito ao lado. O Demolidor, vi o dois, essa merda toda. Sobretudo o 2 é completamente ao lado e o Demolidor, a série é fixe. É, mas o filme... O filme do Ben Affleck como Demolidor, Jennifer Garner é muito gira. Pois, eu só tenho boas memórias dos primeiros dois Homem-Aranha, e o terceiro também já é para a patetice. Ah, o terceiro é terrível. Mas os dois primeiros eram ótimos filmes. Pá, eu lembro-me, por acaso, o William Dafoe esteve cá agora para o Lay Fest. Sim. E eu até pensei em dizer-lhe, mas não lhe disse, a primeira vez que eu chorei no cinema foi por causa da morte dele no primeiro Homem-Aranha. A sério? Yeah. Não sei porque eu tive pena do homem. Eu tinha 7 anos, eu fiquei assim, porra, coitado, pá, fiquei mesmo com pena porque ele parecia boa pessoa. Tipo William Dafoe. Não, propriamente... ele não parecia boa pessoa, ele sempre foi mau. Pois, mas olha que ele ao vivo é muito mais bonito do que parece no cinema. É exatamente ao contrário do que costuma ser. Eu quero é que ele faça aquele filme que ele fez o tease no Mr. Bean em férias. Ah, mas... sim, o Carson Clay, Carson Clay. Porquê que eu me lembro disso? Não sei, mas lembro-me disso. O Mr. Bean em férias não é assim tão mau. Não, eu lembro dessa parte ter muita piada. Não é assim porque... tão mau. Não, não há, acho. Há comédias assim, às vezes básicas, que não são assim. Olha, o Sister Act 2, por exemplo, do Cabaré para o Convento. Só me lembro do primeiro, só me lembro. Pronto, do primeiro. Mas o segundo. Como é que é o segundo? O segundo é ela vai para um bairro social. Ah, então não vi, só com, vi. Tem primeiro. A Lauryn Hill, okay. antes de, dos Fugees, antes de, disso tudo. E está agora a voltar a ter um. Está a ter um ressurgimento popular e. Já se pode considerar que é um filme de culto, porque okay. foi arrasado no box office, foi arrasado na crítica, 7% uhum. no Rotten Tomatoes, e agora está a ter um ressurgimento, porque há pessoas que se identificam com o filme, sim. que se identificam com as situações, e essas pessoas agora têm poder nos social media, não, e podem claro, falar, claro. Faz todo não, sentido. E tu estavas há bocado a falar de que as pessoas têm de ter mais atenção da forma como criticam as uhum. coisas. Há filmes que eu tenho muita dificuldade em ter uma opinião. Uhum. Por exemplo, estavas a falar do Mr. Bean em férias, mas o primeiro filme do Mr. Bean deve ser dos filmes que eu mais vi na vida quando era criança. Sim. Porque tinham e sempre que estava na televisão eu fico a ver. E também é giro. É... Tem para Mel Reed, tem o Peter McNichol. Mas eu não consigo, aquele filme está tão ligado às minhas memórias de infância que eu não consigo dizer uma opinião sequer, porque se tiver a dar eu vejo, mesmo que não me esteja a rir eu vejo aquela... É um bocado como o Dia da Independência... Ok, isso é para ti. Sim, mas o Armageddon para mim, sim, é fraco, mas tem Michael Clarke Duncan e tem o Steve Buscemi primeiro. Tem o Steve Buscemi, é verdade. Tem malta com piada no filme, está uhum. tá giro. Sim, é completamente estúpido e lógico, falta-lhe qualquer conhecimento científico. Não, mas isso mas... eu não vou ver um filme para o conhecimento científico, agora o filme é só parvo. É um bocado parvo, e tem o Ben Affleck, obviamente. Mas... o Ben Affleck, também não merece assim tanta panca. Pois não, fez um bom Batman. Bem, razoável vá. Sim. Melhor do que o Val Kilmer, não é difícil. Melhor que o George Clooney. Melhor que o George Clooney. E não o George é Clooney não seria um mau Batman. Foi mesmo o contexto em si que o tornou um mau Batman. Um Batman com tetinhas e que tem um cartão de crédito. Com tetinhas, sim. Com tetinhas. O Val Kilmer também. Pois era. Pois sim, era. Foi após a saída do Tim Burton. Olha, vamos pôr mamilos no fato. Pronto. E um homem que tem um certo ar andrógeno se o pusermos no fato. Pronto. Bem, Val Kilmer. Vamos voltar ao Scorsese. Sim, vamos voltar ao Scorsese depois deste desvio. Vamos voltar ao Scorsese. Houve algum burburinho, vá, porque o filme não vai estrear no cinema em Portugal. Uhum, é verdade. Estreou no cinema nos Estados Unidos. Já agora, estreia no cinema nos Estados Unidos porque o filme quer ser nomeado a prémios. Claro. E para isso tem de cumprir o regulamento desses tais prémios. E uma das cláusulas do regulamento dos Oscars é o filme tem de estrear e estar em exibição numa sala de cinema durante uma semana para poder ser considerado para os Oscars. Exatamente. Mas eles aqui fizeram mais do que isso. Já está há um mês e está sim. em imensas salas. Sim, e está a vender bem. Está a vender muito bem. Aqui ao lado também estreou em Espanha, em sala, em 45 salas. Né? 45. E também está a vender muito bem. Com já sessões esgotadas até não sei quando. Sim. O que é que se passou, para além de sermos um mercado pequeno, o que é que se passou para o Netflix não querer pôr o filme na sala? Não cheguei a contactar o Netflix, infelizmente, mas acho que há uma posição pública de que o Netflix não quer números de box office a serem divulgados, não é? Eu já ouvi duas histórias. Há essa, mas isso é algo que uhum. é transversal já. Quando foi o Roma foi a mesma coisa e eu não percebo, honestamente. Acho que seria, caso eles tenham um filme de sucesso como o Irishman já está a ser, que já está a ser considerada a maior estreia que eles tiveram, uhum. Acho que era bom eles terem... mostrarem esses números, até porque era ontem um dos críticos que estava lá na sessão, ele disse uma coisa que ele tem toda a razão, que é que tu acabas de ver o Irishman no cinema, e aquilo é quase como se fosse uma amostra... Foi o João Lopes, sim. E eu não sei se sabia se podia estar aqui a citar o nome não, dele. Eu ia dizer, ele no final da sessão disse, já agora, muito obrigado à Netflix pelo convite, sim. E ele referiu que é quase como se fosse é um uma amostra, não é? É um privilégio para nós. É isso. Que nós somos uns privilegiados por vermos aquilo em sala. Sim. Mesmo que seja na Cultura Gesto, que tem lugares estupidamente apertados. Ah, mas a sala eu é tenho ótima. Mas eu tenho as pernas grandes e aquilo percebo. É desconfortável. Mas ver aquilo em sala, primeiro, foi o que tu também já referiste em algo que escreveste no Facebook, que é nós, para estarmos 3 horas colados a um ecrã, o ecrã tem de chamar a nossa atenção e sim. temos de estar num sítio em que não haja nada. Não haja nada. Porque há muito aquela tendência de depois de repente lembras-te de alguma coisa e vais fazer. Ou... Eu tenho sempre esse problema quando estou em casa e quando estou no cinema, não. Eu estou a ver séries aqui num canto do computador e... Pois. Há uma frase que eu gosto muito de um filme do Joe Dante, que é o Matinee, que é protagonizado pelo John Goodman, que ele é tipo uma espécie de exibidor, é tipo um produtor de cinema que é exibidor também, e há um momento em que ele faz uma espécie de monólogo sobre o que é a sala de cinema, e ele no fim acaba por dizer que a sala de cinema, tu entras e dizes, aqui estou, faz de mim o que tu quiseres. E é um pouco sim, isso. É. E o que o João estava a dizer ontem é que nem percebia, porque tu vais ver um filme como aqueles ao cinema, até parece que te apetece subscrever a Netflix, como queres apoiar que alguém faça que estes filmes aconteçam. Até porque o filme tem uma história complicada de produção. Muito complicada, muito complicada. O filme é baseado num livro que saiu em 2004. Exatamente. O Scorsese acho que tem os direitos desde... Foi Robert De Niro então, que lhe falou do livro. E o filme esteve a ser desenvolvido, mas o Scorsese também nos últimos anos não tem tido... filmes que não é que não tenham sido um sucesso, mas não se pagaram por aí. O Lobo de Wall Street pagou-se, sim. Mas o Hugo, que foi muito experimental da parte do Scorsese, sim. Até estranhei um bocado, que é um filme tão family friendly, não é? Sim, quer dizer, sim. Não... Mas e vê-se muito bem, é facilmente dos melhores filmes em 3D que vi na vida, se não o melhor. Eu não o vi em 3D, portanto não posso comentar sobre mas isso. Mas a forma como ele fez a meio do filme temos um restauro da Viagem à Lua do Méliès. E ele fez o restauro, foi feito pelo Scorsese para o filme, mas também foi feito em 3D e aquilo está mesmo muito, muito bem trabalhado. Uhum. E lá está, é uma pena, o filme não, acho que não se pagou, ficou sim. perto disso. Mas o Lobo de Wall Street já foi um grande sucesso, sim, sim, só sim. O último é que foi o silêncio mesmo a pata arrasou, na poça. Sim. E aí ele tinha já o acordo para fazer o The Irishman com a Paramount, e a Paramount disse que não. Porque tinham medo que um novo investimento tão grande voltasse a dar problemas. Mas a falar de um filme de 150 milhões de dólares. Que acho que os valores não está certo, não é? Sim. Acho que está sempre a aumentar. Já se falou também 180. Exatamente. Assim. E a questão é isso que eu não percebo, e também estava a comentar isso contigo ontem, que... Ou seja, a Netflix é uma multinacional, não é? Como todas as multinacionais, que é dinheiro. E porque é que eles viva não... o capitalismo. Viva sim. o capitalismo. E porque é que eles não aproveitam essa oportunidade para ganharem mais uns trocos? Porque é assim... Ou pelo menos para fazer o offset das despesas que tiveram com o filme, sim, não é? Sim, é que eu não percebo a lógica deles de... Ah, não, nós só queremos ganhar subscritores. Até que ponto é que um filme só lançado no Netflix não vai... Ok, vai cativar subscritores, tudo bem. Mas até que ponto é que não existe valor de repetição sim. no visionamento do filme? Sim, é de isso. Uma pessoa vai vê-lo ao cinema... E depois vai ver em casa. Depois, já não vai ver ao cinema porque já não quer gastar mais dinheiro, mas vê-o em casa. Exatamente. Porque tem aquilo disponível em vídeo on demand. Exatamente. Eu acho que é esse o passo lógico, porque sempre foi assim. E tu estás a ver, que ao contrário do que muita gente diz, que está sempre a dizer que as salas de cinema já morreram e assim, tu vês exatamente o contrário. A sala estava muito bem preenchida estava. Para os lugares que estavam disponíveis. Estava, sim. E tu tens um... Já com o Joker estou a ver isso, que de facto estás num ano que é algo atípico, no sentido em que tens mesmo muita gente a ir ao cinema e tens filmes que estão fora do circuito normal dos filmes que têm bilheteira a terem... Eu fui ver o Parasitas também, do Bong Joon-ho. Ainda não fui, mas queria ver se ainda o apanhava em sala, por acaso. Eu acho que ainda está a um mês e meio da estreia, aquilo tinha a sala cheia. Sim. E é um filme... Ok, ganhou a Palma d'Ouro, mas é um filme indie coreano. É um filme coreano! Percebes? E, portanto, acho que as pessoas de repente estão a voltar a ter essa necessidade. E é muito importante não deixar isso morrer, porque as pessoas não pediram isto. Foi só mesmo a Netflix que está a dizer que é assim. Pá, e faz-me um bocado de confusão, até porque este filme pede mesmo que seja visto em sala. Acho que este filme é mesmo daqueles que pede ser visto. Não é tipo... há muitos filmes que a Netflix faz que são mesmo para consumo em casa. Tipo, muitos documentários. Mas este não. Este pede mesmo teres a disponibilidade para te entregares àquele filme durante 3 horas e meia sem interrupções. Por isso, vamos aqui... Não preparaste nada, eu também não. Vamos ter de fazer isto de improviso. Vamos aqui a uma parte deste episódio que é... como é que as pessoas podem garantir... Eu preparei 3... na minha cabeça. Ok, como é que as pessoas podem garantir 3 horas e meia... sozinhas, em frente a um ecrã, em casa, para ver isto. Bem, se viverem com outras pessoas é matá-las. Não, estou a brincar. É convidá-las para se juntarem a vocês. E para estarem caladas. E se a pessoa disser não, quero ver a novela, matem-nos aí sim. Não, pá, não, podem, pá, eu também exceto não... se for do Rui Vilhena, pronto. Sabes que, Vilhena... sabes que eu estive com o Rui Vilhena recentemente. Ah, foi? É verdade, e estive no... eu estive a trabalhar para a Academia Portuguesa de Cinema, depois tivemos um jantar no fim, eu estive na mesa do Rui Vilhena. Ok. Então eu tive de lhe perguntar, Rui, porquê é que foi a Guida que matou o António? Não foi a Guida que matou... foi a Guida, foi a Guida. Sim, e foi a Guida. Porque eu disse, pá, aquilo foi um bocado decepcionante. Sim, não foi. Foi. Não foi, e, ele, e sabes o que é que ele me revelou? Sim. Que o suspeito preferido dele era o Pedro Lima. Uhum. Pedro Lima. Sim. Só que... acho que estamos um a falar problema. Já agora de Ninguém Como Tu, Ninguém Como novela Tu, de 2005. Que foi um fenómeno... que está agora em reposição na TV Ficção e que podem ver também no agora TV Agora já Player. Não vão ver, porque já foram spoilados. Podem ver, nunca se sabe. Não é? São 180 só que aquilo capítulos. Está muito bem escrito. Pois, e só que houve um problema qualquer e acho que a TVI licaram a ideia dele ou lá o que Sim. foi. Então ele teve de decidir por outro e... no calor do momento decidiu a Guida, mas acho que, ele, que era a segunda opção que ele tinha. Só que ele também me confirmou isto, que mesmo gravaram os 10 finais. Sim, e... sim. Opa. Epá, e pronto, eu tive de lhe perguntar aquilo, porque, quer dizer, já estava ao lado do épico. Homem. Isso foi épico. Mas pronto, formas como as pessoas podem garantir 3 horas e meia. O que é que sugeres? Olha... aluguem uma sala de cinema eu vou dizer, e liguem o computador ao projetor. Eu vou dizer, ver filmes em casa é sempre uma experiência que pode ter resultados muito aleatórios, uhum. não é? Tanto pode correr muito bem como pode correr muito mal. Podes conseguir ver um filme inteiro sem interrupções uhum. ou podes ver um filme em 7 horas e tem 1 hora e meia porque tens de ter várias pausas pelo meio. Eu acho que a única coisa que recomendo às pessoas é que, de facto... tentem preparar de alguma forma a cabeça e todo o ambiente em que vivem para que isso aconteça da melhor forma. Eu não te posso dar sugestões, a única coisa... Agendem. Agendem e façam com calma, não tenham pressa. Quando o filme sair, vejam quando é que vos dá mais jeito de verem e pronto, não precisam de ver já a correr só para terem uma opinião, vejam quando der. E ou combinem com amigos, acho que agora vai haver uma sessão qualquer ao ar vai? Livre. Será acho que sim. Vai? Acho que sim. Será que vai? Não sei. Não é uma sessão oficial, não é? Não é uma sessão oficial. Não, por acaso isso era giro, era fazer-se uma sessão ao ar livre, nem que seja para provar. Estão a ver? As pessoas vêm. Sim. Build it and people will come, right? Sim. People will come. Sim, não, e eu conheço já várias pessoas que dizem que vão peregrinar até Vigo ou não, até sabes a Madrid. Que é que, sabes para... que é que estava, o que estava a passar agora era, antes de sabermos da exibição em sala, sim. eu e o Fábio Martins, da MAG, que costuma vir aqui ao podcast, costuma, veio 2 episódios, mas vamos fingir que vem mais vezes. Eu e o Fábio tivemos a chatear Netflix no Twitter, sobretudo. Não foi todos os dias, mas sempre que se falava no filme. Estou em cinema, estou em sala. Vá lá. Só uma semana, por favor. Tipo, vá lá. Nós temos 50% das salas, mas de certeza conseguem mais salas que não têm os interesses da nós. Pronto. E nada. Até que, entretanto, o Marco Almeida, um abraço ao Marco Almeida, o Wondermundo no Twitter, ele disse: epá, eu vou estrear o filme na minha sala, no meu ecrã, não é? Para que é que vou a uma sala de cinema quando posso ter o filme a ser passado em 4K no ecrã de minha casa? Que começa a ser um critério bastante relevante hoje em dia para ir a uma sala de cinema, mas mesmo assim vão à sala de cinema porque existe aquele espírito. Mas eu percebo, mas eu acho, e tu sabes que eu sou muito crítico disso. Qualidade por exemplo, técnica, as salas de cinema deviam estar. Qualidade técnica sim. e o tamanho. Ou, por exemplo, nós ontem eu achei que a sessão esteve mesmo acima da média em termos de qualidade. Sim, a qualidade de imagem estava muito ótima. Boa, sim. E num ecrã de facto grande, pá, tu não consegues ter aquilo em casa. Eu começo a ter problemas, as salas do UCI, por exemplo, que já foram consideradas as melhores de Lisboa, pelo menos as do El Corte Inglês, eu estou a começar a ter problemas com elas. Sério? Porque acho que a luminosidade começa a ser fraca. Okay. E a sala 12 tinha um pixel azul das últimas 3 vezes que lá fui. Eu lembro-me da tinha mítica um pixel sala azul no meio do ecrã, no topo. E há uma que tem um risco no ecrã. Que se sério? Nota... Uau. Mas ao pixel da sala 12 eu já arranjei um nome, chama-se Dr. Manhattan. aparece sempre boa. Quando o ecrã vai a negro, está ali a porcaria do pixel. Pá, mas isso é questão de renovação, porque eu acho que o UCI é ainda o único multiplex que dá uma certa variedade de filmes. Sim, sim, sim, completamente. Mas o Alvalaxia também tem um papel importante nisso, que é onde ficam os filmes até tarde. Pois é isso. Olhas para cima e vês os tubos todos da sala. Sim, mas não me importo com isso e acho que não afeta a acústica. Não. Por acaso, as salas são muito boas. Uma ratazana em cima, tudo bem. Não cai. Era giro. Não cai. Ali em cima, quer dizer, ratazanas no suporte. Não, não vamos por aí. Não vamos por aí. Sim. Não, mas estava a dizer, como é que se chama o rapaz do Twitter, o Ricardo? O Fábio, o Andermoon, o Marco. O Marco. Eu percebo o argumento dele e acho que ele tem toda a razão. Eu muitas vezes, por exemplo, eu fui há uns tempos à Gulbenkian porque fizeram um evento que se chamava O Fascínio das Histórias. Uhum. Eles passaram os dois Blade Runner. Sim. E eu fui ver o primeiro que nunca tinha visto numa sala. Pá, entrada livre, não estava à espera que fosse espetacular, mas também grande auditório da Gulbenkian, incrível, vou para a primeira fila. Grande auditório com entrada livre? Com entrada livre, só que era um Blu-ray de cocó. Portanto, compressão. Como já fizeram assim noutras sessões, que não vou mencionar aqui, sim. Super compressão, e o som também, mesmo assim foi incrível, foi. Mas... tu pensas, eu se pagasse, obviamente não vinha aqui pôr os pés. Uhum. Mesmo que seja uma sala enorme, porque pá, se tu já estás a pagar, tu tens de garantir às pessoas que de facto a qualidade é boa. Não é só pagar por amor ao cinema ou uma treta assim. E percebo que muitas vezes, por causa disso, as pessoas digam, se os ecrãs em Portugal nem têm 2K, porque é que eu vou preferir um ecrã de cinema se tinha em casa 4K, sim, não é? Sim. Eu percebo perfeitamente, pá, não... E acho que é um desafio às salas a serem cada vez melhores e não serem tipo o cinema ideal. Não. Pá! Eu vi o Tecnoboss no cinema ideal, mas pronto, é um filme... E conseguiste apreciar o filme? Sim, é um filme em 5x4, portanto não há problema. Ou seja, aquele ainda ficou mais pequeno do... Não, deu para apreciar o filme. Não sou grande fã da sala. A sala é muito esquisita. Não, as cadeiras são um bocadinho desconfortáveis, mas entretanto descobri que eles têm um balcão funcional e um dia destes vou experimentar. E não deves ver nada de lá, não é? Porque está a uma distância. Não, por acaso não está assim tão... não é assim tão distante. Eu fui lá depois da sessão e aquilo não é assim tão distante. É que eu conheço auditórios para o que acho que são maiores do que aquela sala. Sim, mas não é... Não, isso não é, não é... Para mim não é... Eu vi lá um Sharknado, portanto... Está bem, mas isso é o Sharknado. Sim. Eu vi... Eu acho que a sala tem ótimo som, tem. Mas acho que faz pena ser um ecrã tão pequeno. Já houve filmes que eu senti que era um ecrã demasiado pequeno. E pronto, eu acho que o cinema tem sempre um ecrã grande, tipo 20 metros, como o do CCB, onde a malta do cinema ideal às vezes faz umas sessões de filmes clássicos e de facto estás a ver o Aconteceu no Oeste num ecrã enorme com a Cláudia Cardinale a ocupar o ecrã todo, pá, é mágico. Só a Cláudia Cardinale ocupar um ecrã. Há um plano dela que ela... E eu, uau, 20 metros de Cláudia Cardinale. Opa, incrível. Eu vou usar essa tua citação. 20 metros de Cláudia Cardinale. Cláudia Cardinale é muito bom. É algo que devias escrever numa camisola. De camisola, exatamente. Ou usar como forma de lifestyle. 20 metros de Cláudia Cardinale. Era um bom nome para um podcast também. 20 era, metros de Cláudia Cardinale. Era. Bem... E em relação... Já agora, estávamos a falar das cópias digitais e também é impressionante, a Netflix fez uma cópia digital de cinema de propósito para a sessão de imprensa, porque não vai ser usada em mais nenhum sítio. Pois, até é pena, porque não vai ser mais usada. E fiquei mesmo com pena, porque achei mesmo que era uma cópia excelente para um filme que, de facto, merece ser visto num ecrã o maior possível. E é isso. Pá, é isso. Bem, vou só aqui referir aqui algumas... Vou só aqui... Vais falar aqui, dos teus patrocinadores? Não, vou só referir aqui algumas informações em relação ao Irishman, que é para fecharmos isto e irmos falar sobre o filme com spoilers. Ok. Bem, o que é que há no Irishman? No realizador é o Martin Scorsese, obviamente. Conta com Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, e ainda só vou em quatro, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin... e pronto, o Jesse Plemons também aparece no filme e mais alguns outros atores que servem para fazer de mafiosos. E o Steve Van Zandt também aparece. Sim, tem um cameo lá pelo meio. A cantar. É a vida. Não, eu achei muito piada. Eu achei muita piada aquilo. Estreia dia 27 de setembro, portanto esta quarta-feira, no Netflix. já estreou, não é? Este episódio está a sair e o filme já estreou. Nós vamos continuar por aqui, mas este episódio vai fechar por agora, caso não tenham interesse em ouvir mais. Se tiverem interesse em ouvir mais, fiquem comigo e com o Rui, que vamos, o áudio continua. Podem só parar depois da música e depois continuar a ouvir o resto em casa ou... Depois de verem no o carro, filme. Em todo lado. Depois, não. Vou fechar isto. Podem-me seguir no Twitter, em Manuel Reis, no Facebook, Manuel Reis. No Instagram, eu sou Manuel Reis, sim, isso tudo junto. Tens alguma coisa que queiras publicitar? O teu podcast está à beira do abismo, não é? Podcast Abismo, no Facebook e no Instagram, tem lá as informações todas. Sai aos sábados, ou quando não sai aos sábados, sai à terça-feira. Sai eventualmente, não é? Sai eventualmente, todas as semanas, conversas com pessoas. Depois de com resto, pessoas? É com pessoas muito Quem variadas. Quem tiveste no teu último episódio? Tive um realizador australiano chamado Fred Skepsy, que... Se calhar é um nome que as pessoas não estão a associar a nada, mas disseram que trabalhou com Meryl Streep, Steve Martin, o Paul Newman, o Will Smith, o Donald Sutherland. E que fez, por exemplo? Fez, por exemplo, 6 Graus de Separação, Roxanne, okay. IQ. Fez 2 filmes com Meryl Streep, o Plenty e o Cry in the Dark. Tem uma carreira de 4 décadas muito interessante e foi uma conversa de 1 hora e meia com ele, bastante reveladora. Tenho pessoas do cinema, da música, da cultura ou só pessoas que conheço e dão uma boa conversa. Tu provavelmente irás um dos próximos espera, episódios. Já estás a dizer isso há uns anos. Mas... Não, e vais. Agora é que vais. E é isso. E as minhas redes sociais normais são Facebook, Instagram e Twitter, Rui Alves de Sousa, tudo junto. Em que falas de cinema e tens um sentido crítico. É, para, um sentido crítico. Falar das coisas. Que me deu, deixa só apontar isto, eu fiz um post a pedir às distribuidoras para lançarem o Irishman na sala e alguém veio-me dizer, há um visionamento de imprensa. Portanto, reclamarem coisas no Facebook dá resultado. Recomendo. Uau, ok. Rui, muito obrigado por teres vindo. Ainda vamos continuar aqui a conversa. Sigam o Já a Seguir nos sítios habituais, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, já falámos sobre isso. Exatamente. O que é que eu tenho mais para promover? Isto foi gravado na Rádio Zero, nos estúdios da Rádio Zero, e a música de introdução é dos Baleia, Baleia, Baleia. Sigam-nos no Bandcamp também, eles fazem coisas fixas, fazem música muito, muito fixe. E é isto. Até já, ou até ao próximo episódio, ou é isso. Vão ver o Irishman? Voltem daqui a 3 horas e meia, sensivelmente. Exatamente. Que nós vamos estar a conversar sobre o filme. Eu espero que já tenham visto o filme, porque a partir de agora vamos falar à vontade sobre aquilo que vimos. Sim. No Irishman. Epá, não gostei nada que morresse Alexandre Alencastro no filme. Fiquei muito chateado. Bem, o que segue a seguir tem spoilers do filme Irishman. Obviamente, foi o monotema. E eu acabei de fazer um novo spoiler do Ninguém Como Tu, porque Alexandre Alencastro morre no último episódio. Pois é, é verdade. Aliás, o último plano é o ano da morte. É lá ir ter o aneurisma e cair para o lado. Ah, melhor momento. Bem, o que é que nós... O filme retrata a vida do Frank Sheeran e do seu envolvimento, sobretudo, mas não exclusivamente com o Jimmy Hoffa, mas também com a família Bufalino. Exatamente. A família Bufalino que o levou ao Jimmy Hoffa. E há um momento no filme que passa pela confissão do Frank Sheeran de que matou o Jimmy Hoffa, que nunca se soube o que é que, oficialmente nunca se soube o que é que lhe aconteceu. Havia rumores de que ele podia estar enterrado no estádio dos Giants, que foi demolido em 2010 e não se encontrou nada. Os Mythbusters também foram lá e nunca encontraram, não encontraram nada. O que acaba por ser interessante é a forma como essa cena é trabalhada no filme. Sim. Porque... Até porque tu... Parece que ele está a tapar, a cobrir alguém, que ele sabe o que aconteceu. Sim. E que está a disfarçar. Exatamente. Aliás, porque acho que há uns dias foi outra pessoa que me falou disto, também saiu uma nova confissão de outra pessoa que no leito da morte disse ao filho, fui eu que matei o Jimmy Hoffa. Portanto, o filme é muito explícito. É mostrar, não é? Aliás, é um momento muito seco. Entra lá em casa o Robert De Niro, mata ou deixa a arma em cima do corpo dele e vai-se embora. Mas a questão é que de facto deixa ali uma certa, parece muito objetivo, não é? Mas lá no fundo não saberás também se, tal como não era uma vez na América, aquilo não é só o reflexo da culpa dele por ter deixado que o Jimmy Hoffa morresse. Até porque a relação de, vou dizer, amizade entre ele e o Hoffa é bastante, é revelada e explorada ao longo do filme. Exatamente. Já agora, uma curiosidade, o presidente do sindicato hoje em dia é o filho do Jimmy Hoffa, o James Hoffa. Não sabia disso. Bem, é seguir uma tradição familiar, não é? Epá, eu acho que, acima de tudo, foi uma grande ideia juntar o De Niro e o Pacino para esses dois papéis. Primeira vez que o Pacino foi realizado pelo Scorsese. Primeira Também vez. É algo... É quando algo disseram estranho, isso, não é? Sim. Quando eu li isso, disse... Ah, pois é, tipo, isto não... Isto, o Pacino, que é, talvez ao lado do Scorsese e do De Niro, um dos nomes que mais associamos a filmes de máfia. Exatamente. Ou de crime organizado, não só pelo Padrinho, mas Scarface e aquele filme que ele fez com o De Niro e que é um crime existir só. Não, e tem, mas falando de filmes bons, tem outro filme do Brian De Palma, que é o Carlito's Way, perseguido pelo passado, também é muito, muito bom, dentro dessa onda de máfia ou de crime organizado. Não, desculpa, eu é que estava... Ele estava muito relaxado aqui a falar para o microfone, sim. Não, mas acho que foi mesmo uma escolha acertada, porque são dois atores que têm uma cumplicidade muito grande um com o outro, eles têm falado muito disso em entrevistas, e se bem que a escolha do Al Pacino para algumas pessoas seja um bocado levar aquilo para o caricato, porque há pessoas que têm dito o overacting e não sei o quê, eu não vejo outra pessoa, a não ser o Al Pacino, a levar quase o lado pomposo da personagem ao nível a que ele leva. Eu acho que aquilo não é overacting, eu acho que é mesmo algo que é inerente àquela personagem. E acho que funciona muito bem. E ao mesmo tempo é Al Pacino. E ao mesmo tempo é Al Pacino, mas não é tipo só uhai! Aquilo é pensado e não é dos papéis mais exorbitantes ou mais excessivos que ele fez nos últimos tempos. E o De Niro também, como eu disse já na primeira parte deste episódio, tem mesmo ele revela-se de uma forma como não o víamos há muito tempo, provavelmente desde o Era Uma Vez na América. Eu estava a pensar no filme e na forma como os atores aparecem, e obviamente o De Niro tem um destaque primordial na história, é ele que a conta, não é? Mas o Joe Pesci também. O Joe Pesci está extraordinário, sim. O Joe Pesci... Ele esteve afastado durante alguns anos. Vários anos, acho que só nos últimos 15 anos só fez um filme, e acho que foste tu que me disseste isso, não foi? Sim, ele fez uma... Estou aqui a tentar ir procurar o título do filme. Ele regressou com... Ele retirou-se em 99. Exatamente, há 20 anos. Participou com o De Niro no Bom Pastor, mas depois fez um filme que se chama Love Ranch, com a Helen Mirren, realizado pelo marido da Helen Mirren, que é o Taylor Hackford. É para pagar favores, não é? Sim. Mas o Taylor Hackford não tem um mau currículo, pois não? O que é que ele fez? O nome dele não é estranho. Fez O Oficial e Cavalheiro. Ok. Fez o Against All Odds, assim, assim de repente, fez o Ray. Ok. É assim, o filme Domingo à Tarde. E foi nomeado para melhor realizador. Fez o The Comedian, sim, também com o De Niro. Ah, esse filme também foi um flop monumental. Não, eu não o vi, não sei, se calhar até é ótimo e toda a gente o atacou, mas estávamos a falar do Joe Pesci. Também não vi o Bom Pastor, tenho curiosidade. Já me disseram que é um pastelão, mas tenho curiosidade de ver, porque o primeiro filme que o De Niro realizou é ótimo. Não sei se já viste o A Bronx Tale. É um filme do caraças. Mas este que o Joe Pesci fez, o Love Ranch, tem 3.7 no Rotten Tomatoes, com 13%, acho eu, de aprovação, uma coisa assim. É isso. É pronto, isso. Não gostam do coisinho. Mas, é a vida, mas ele esteve afastado desde... E recusou várias vezes, sim. E recusou várias vezes este filme, pelo menos é o que o Scorsese conta em entrevistas, mas de facto também é um ator que, não sei se é por ter estado tanto tempo na gaveta ou sem fazer representação, mas de facto ele também tem um desempenho excepcional. É um trio de atores que está numa altura da sua vida que se calhar não esperavas que fosse tão, que tivesse uma interpretação tão fresca. E eles fazem o filme, obviamente. Fazem grande parte do filme, deve-se ao peso deles. Aliás, Scorsese mais De Niro, mais Al Pacino, mais Joe Pesci. Não, quando não saiu essa notícia... Precisava ser um cartaz em branco só com os nomes deles. Já vendia. Quando saiu essa notícia, eu disse... Eu vou estar numa sala de cinema a ver isto, claro, do lado... E infelizmente não vai dar para toda a gente, claro. Tivemos essa honra e esse privilégio, mas é daqueles filmes que só o elenco e a história, sim, é mais uma história de máfia, mas também acho que é a demonstração de que as histórias da máfia ainda não foram todas exploradas, ainda há muito para explorar. Não, e esta também não é uma história de máfia qualquer, porque é uma história que, ou seja, o Scorsese durante cerca de uma hora e meia, duas horas do filme, leva-te lá, não é? São tantas personagens que aparecem que às tantas já não sabes quem é quem. Porque eu tenho muita dificuldade porque cada um tem a sua alcunha e tal, só vais... Eu vou vendo mais pelas caras do que pelos nomes e pela função que eles têm na história. Mas é engraçado. Acho que é a única forma. Mesmo é a única mesmo forma. Mesmo no Goodfellas também era assim. Sim, eu não me lembro dos nomes deles, só mesmo me lembro do protagonista. Mesmo em filmes que parodiam a máfia, lá está, De Niro e o Billy Crystal, sim. Mesmo nesses filmes, os outros servem a sua função. Exatamente. Aliás, aquilo é uma comédia e estamos muito focados... Billy Crystal, no De Niro. Exatamente. Às vezes no motorista do De Niro, também na Lisa Kudrow, pronto. Eu lembro-me daquela cena, acho que é no primeiro, que eles faziam uma sátira ao padrinho, à cena das laranjas. Sim, sim, sim. É assim a única memória que eu tenho do filme. Mas estava a falar disto, estava a falar do quê? Pronto. Leva-te ali naquela história e tu vês tantas semelhanças com o Goodfellas. Estas piadolas que a voz off faz. Não sei o quê. O freeze frame para dizer como é que aquela pessoa vai morrer. Isso foram bons pormenores. Foi. Isso é sempre ótimo. Um daqueles... detalhes que, epá, fica bem. E ali a comédia também sempre inusitada. Que é algo mais do Lobo de Wall Street. Eu acho que o Goodfellas também tem muito isso, pelo menos da última vez que eu vi o filme. E a última vez, eu devo dizer, a última vez que vi o filme foi numa aula, na última aula de filosofia que nós íamos ter, o professor pediu-me para trazer um filme. E eu trouxe o Goodfellas. Aliás, trouxe dois e a malta da turma quis ver o Goodfellas. Pois é, no teu liceu eras o gajo que levava filmes para as aulas. Era o gajo que levava filmes. E eu lembro-me das pessoas estarem-se a rir muito com o filme, aquela cena que eu acho incrível, quando o Ray Liotta e o Joe Pesci assim, vão jantar à casa da mãe do Joe Pesci e ele tem pede à mãe uma faca. O Ray Liotta e o Joe Pesci têm a mesma idade, os personagens têm mais ou menos a mesma idade. Ele diz, mãe, empresta-me uma faca, e a mãe, porquê? Atropelei um veado, e tu sabes, e aquilo tem imensa piada. Sim. Pá, é mesmo daquilo, é como... Eu acho que o Joker também, noutro polo oposto, também funciona bem por causa disso. Há muito humor que surge de repente no meio da cena mais violenta possível. Aquela história, não vou estar a spoiler o Joker, que não é esse o caso, mas a cena do anão. Pronto, toda a gente sabe do que é que eu estou a falar quando digo a cena do anão. Sim. E tu estás embalado naquela estrutura e pensas, ok, isto é-me familiar, estou a ver, mas depois de repente, pau, a partir do momento em que percebes que o Jimmy Hoffa vai morrer, aquilo fica muito silencioso. Tu estás no carro com o De Niro e o Joe Pesci e não ouves nada. A música parou. E depois, o longo percurso até que o De Niro chega à porta de casa do Jimmy Hoffa e o mata, uma coisa fulminante. E o percurso é mostrado... E o percurso todo é mostrado... No filme, exatamente. Mesmo com aquela... Há um momento do filme em que temos uma câmara fixa só a rodar entre a estrada, a rodar ali numa esquina em que ele vira. Exatamente. E que o plano é repetido pelo menos mais uma ou duas vezes. Exatamente. No filme. Ele está com várias pessoas, vai e mata-o de rajada. Não dá sequer tempo. E isso também me surpreendeu muito, não é? Porque, quer dizer, mesmo... Apesar de todo o constrangimento que ele sente e a preocupação que ele sente, mesmo para o seu melhor amigo, não deixou de ser mais um trabalho. Mas a partir daí é a escalada toda da culpa por aí abaixo. Sim. Tens a filha, que algumas pessoas já me disseram que não gostaram. Era isso que eu ia pegar. Ana Paquin está formidável. Eu acho que ela está extraordinária. Sim. E acho que faz um papel que é muito contido, mas é aquele papel de que, sem dizer nada, ela diz muito. Mas é, sim, é completamente necessário. Ela, e eu não consigo pensar noutra atriz para fazer este papel, sinceramente. Eu também até não. Porque a personagem é explorada como, ao longo de todo o filme, é explorada como uma observadora. Exatamente. Daquilo que vai acontecendo na vida do pai. Exatamente. E ela está sempre lá com o olhar a ver o que é que está a acontecer. E depois a própria relação dela com o Jimmy Hoffa também é muito mais explorada. Próxima do que com o pai. Sim, dela. E é explorada e ela não sei se se apercebe explicitamente que foi o pai que matou. Ela, mas, eu acho menos, que ela percebe que houve algum envolvimento. Ela percebe e há uma cena muito bonita, porque ela mas não precisa feito dizer isso. Nada. Feito isso também, sim, claro. Mas ela não diz nada, sim. Se fores a ver. Ela fica sim. Só a olhar para o pai, uhum. O pai diz o que é que foi, uhum. E depois, a partir daí, percebes que o grande drama dele, até ao fim da vida, será o facto de não se conseguir falar com a filha. Sim. E a partir daí o filme é que um contribui arraso ainda emocional. Mais para a culpa. Exatamente. Que o personagem sente. É um arraso emocional a partir daí, quer dizer, e além de que o fim deixou-me mesmo completamente boquiaberto, porque não pensava, as pessoas estão muito a dizer, é como se fosse a despedida do Scorsese, não sei o quê, eu acho que ele ainda vai fazer mais filmes, não, obviamente, ele, sim. Mas é um filme mesmo que também tem daqueles finais que diz muito sem dizer muito. E que revela ao De Niro a que pelo menos ele merece a puta da nomeação. aquela cena no lar de idosos, o plano final. Sim. O plano final, acho que quem... Sim, que ela, a enfermeira sai do quarto dele, não sim, é? Sim, sim, fica tu só a porta aberta, sim. E depois voltas atrás e vês a porta aberta com o De Niro lá com o padre. Sim. Não, só sentado sozinho no quarto. Já está o padre, já sim, tá. É mesmo o último plano do filme. Sim. Quando ele pede para deixar a porta. Sim, acho que quem já passou pela situação de ter familiares em centros de dia, ou quem pode passar por essa situação, acaba por ser uma situação muito. Acabamos por sentir algo de. Sim. De certa identificação com aquela sim, cena, sim. Não necessariamente com o personagem, mas com a situação. Exatamente. E sentir alguma coisa. E esse momento está extraordinariamente bem trabalhado pelo Scorsese. E, é que esta personagem, ao contrário de, sei lá, ao contrário do protagonista da Goodfellas, uhum. Que começa o filme, ele diz: "As far back as I can remember, uhum. I always wanted to be a gangster." Do Harry Hill. Do Henry Hill. Tens o gajo do casino, que também esteve sempre envolvido sim. Na questão do jogo a vida toda. A questão do Frank Sheeran é que ele, antes de entrar para aquele mundo, ele já tinha as suas feridas. Ele esteve sim. Na guerra, ele teve os ele seus participou problemas. Em crimes de guerra, participou não é? Em crimes de guerra. Ele matou oficiais nazis. Eu muitas vezes brinco, mataram um nazi por dia, nem sabem o que lhe fazia. Mas aquilo que ele fez e a forma como ele fez enquadra-se num crime de guerra. Num crime de guerra. Exatamente. Num contexto legal de crime de guerra. Sim, sim, sim, sim, sim. É uma pessoa que às tantas de moralidade já não tinha a sua questão, a sua própria noção de moralidade acaba por ser um bocado deturpada. Será que quando entra no mundo da máfia o Frank Sheeran já não estava num caminho de... Não é de redenção, mas num caminho de culpa. Não, eu acho que ele dentro não, do que ele não procurava já tinha a redenção. Feito? Ele não procurava a redenção. Ele procurava que as filhas dele, por exemplo, não tivessem que sofrer o que ele sofreu. Uhum. Mas a falta de noção dele era tanta que quando a filha diz que houve o senhor da mercearia que lhe tocou nela, uhum. Ela deixa a filha à porta da mercearia a ver o pai a desancar no tipo. Sim. Ou seja, eu acho que isso é mais traumatizante, não? pensar, mas acho que é uma personagem mesmo muito complexa, porque tu acaba o filme e tu ficas a pensar de facto nos vários, nas várias camadas que aquela personalidade tem. E aquela questão dos olhos verdes, não é? Quer dizer, aquilo faz tanta impressão, parece mesmo falso. Mas se calhar é mesmo de propósito, é como se dissesse que ele já não tinha vida, não é? E é uma personagem que no fim da vida, está desesperada para ter vida e para aproveitar aquilo que não pôde aproveitar antes. A filha, estar com as pessoas de quem gosta, arrepender-se de ter matado uma das pessoas que lhe deu a mão. E acho que isso faz disto tudo um filme absolutamente fascinante que as pessoas têm mesmo de ver. É isto. Não, acho que vamos deixar... Não, já agora só para acabar a questão do rejuvenescimento, porque falou-se muito tempo e quando saíram os primeiros... O aspecto não era muito bom, mas eu já percebi porque era mesmo a questão dos olhos, porque tu acabas por ver o filme e não ficas a pensar tanto nisso. Uhum. Só, por exemplo, na tal cena da mercearia, aquela que eu já tinha falado no início, em que vês o De Niro a desancar no homem e percebes que aquilo são movimentos de um septuagenário. Aquilo não é muito rápido. Ele está ali, toma. Não é tipo, sei lá, vais ver o Goodfellas e vês o De Niro a dar pontapés num gajo com o triplo da velocidade. É há 30 anos, não é? Exatamente. Pronto, mas essas coisas tu não consegues disfarçar. Mas acho que, de facto, nenhum outro ator conseguiria... mesmo que o De Niro jovem não ocupe assim tanto tempo, e até se calhar com alguma maquilhagem ninguém pensava nisso, acho que só poderia ser o De Niro a fazer e não porem outro ator a fazer aquele papel nesses momentos de juventude, entre aspas. Pronto, podem ver o, se estiverem em Portugal, podem ver o Irishman a partir desta quarta-feira, dia 27 de novembro, no Netflix. Ou no videoclube do Sr. Joaquim. Não, estou a brincar. Vai ser o anuário. ou é então... não, vejam no Netflix. A aplicação é... Ou vejam numa Smart TV. Vejam numa Smart TV, porque as aplicações nas boxes de televisão são todas muito más. Sim. Se estiverem fora de Portugal, vejam se têm salas de cinema por perto para verem o filme, porque cá infelizmente vai ser só para a Netflix, mas esperemos que as coisas mudem ou se adaptem. Vamos ver. Nos próximos anos. Rui, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Manuel. E nós vemos-nos no próximo episódio, acho eu.